996. A senhora 5526, por gentileza. Chama o controle 1198, decolou os 44. Grave 8, boa. Controle a boa, gol na 896. Gol no 896, contato radar na decolagem, submanter o nível 370, mantém a saída pouca. 370 pouca, na 896. No 994, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterne 126.85. 96, chame Recife, frequência 12545, alterne 1285. Ou no 896, bom dia. 2545, 2085, boa. catalisar na 10, gol 86. 896, complete final LS, chame a torre, 198, meia dúzia. 286, pra ti. Boa noite. Torre, bom dia, gol 186, na final da 10 já. 3 milhas do externo. Boa noite, meu amigo. Muito bom dia. Estou no visual. Reporta quando o trem baixado travado. Tem livre pouso na 10. O vento é de 1,40 graus com meia dúzia nós. Reportará quando tiver baixado travado. Passando externo, já baixar travado para 10, com 8 metros. O vento é de 1,40 graus com 5 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, 8 metros. Oito na meia, no solo agora 55, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette para meia dúzia.